Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso Café Brasil, um oásis de cultura e reflexão neste mar de pocotós em que se transformou o Brasil. É, hoje é o primeiro programa de uma dobradinha que pode vir a mais, pode vir a três, quatro, mas que vai tratar de algumas pessoas diferentes. Gente que surge para, ao seu modo, causar um impacto na sociedade. E por isso é chamada de louca, de maluca. Por coincidência, todos já estão mortos, mas você encontra um monte de gente assim, bem vivinha por aí, viu? Eu abro o programa de hoje citando mais uma vez o filósofo romano Sêneca. Feliz o homem capaz de ter por alguém tanto respeito que a simples lembrança do modelo basta para lhe dar ordem e harmonia espiritual. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Este programa chega até você com o auxílio luxuoso de quem sabe que é na arte que o homem se encontra. Ou se perde, mas jamais fica parado, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É o Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br. Acesse o site e veja a quantidade de programas culturais que o Itaú promove. Eles estão à sua disposição. E o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas dessa semana vai pra longe, meu. Vai pra China. Olha só, de onde me escreve o Chico, que deve ser Chico. Vou ler no original e depois eu traduzo. Cara, sorry to write in English. I'm learning Portuguese. Actually, I can speak a little Portuñol. I love Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil and all those brasileiros que não são pocotós. I am a Venezuelan living in Beijing and started to hear your podcast a few months ago just for practicing Portuguese while learning. Well, now I hear it because it is amazing. I consider myself a fan of your show now and I feel very lucky to have found the podcast by mere chance. I am downloading all of them. Wanted to show you o meu apreço. Que barato, cara. O Chico é um venezuelano que vive em Beijing, na China. Encontrou nosso Café Brasil por acaso e começou a baixar para aprender português. Mas ouve o programa porque o considera o máximo. E está baixando todos os programas. Cara, um venezuelano na China. Eu não canso de me impressionar com o alcance da internet. O Chico ganhou um livro que provavelmente vou entregar como e-book, pois escreveu para nós comentando um programa e não fala português, cara. E mora na China. E você aí, hein, o que fala português e mora aqui ao lado? Então, hein, vamos ganhar um iPod Touch? E que tal? Para concorrer a um, entre em www.facebook.com/componentesnakata. O Nakata sempre com K. Essa é a página da Nakata, a marca de segurança para quem quer componentes de direção e suspensão para seus veículos. Publique ali no post da promoção um link para um vídeo engraçado que envolva automóveis ou situações do trânsito e arrume um monte de curtidores. No final do mês, o vídeo que tiver mais curtidores vai ganhar um iPod Touch novinho. Nakata. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Valdemar Seisel, o palhaço Arrelia, faleceu no Rio de Janeiro em 2005 aos 99 anos de idade e eu tinha 49.

você ouve ninguém menos que Arrelia cantando o clássico de Lamartine Babo, O Teu Cabelo Não Nega. Se ele gravasse isso hoje, ele ia pra cadeia, cara. A bandinha, com todo o respeito, ao fundo, é do maestro Altamiro Carrilho. Veja só. Neuga, mulauta, planeuta. Sobre esses personagens, referências que passam pela vida da gente, existe essa música que você está ouvindo aí, Gentileza, da Marisa Monte. Eu fui atrás da história, ela é fantástica, olha só. José da Trino, nascido no interior de São Paulo, foi morar no Rio de Janeiro quando tinha seus 20 anos. Em 1961, 7 dias após uma tragédia em Niterói, o grande incêndio do circo americano, da Trino recebeu um chamado divino. E dedicou o resto de seus dias a consolar as pessoas, perdoando-as e ensinando-as a perdoar umas às outras. Chamava a todos de Gentileza, e daí o seu apelido, o Profeta Gentileza. Vestido como um apóstolo, pregava nas barcas Rio-Niterói. Nos anos 80, pintou seus escritos nas pilastras do Viaduto do Caju, com um tipo de letra muito peculiar e na altura exata para quem passava de ônibus pelo local. Transformou-se num tipo popular do Rio de Janeiro. Gentileza morreu nos anos 90, aos 79 anos de idade. Um dia, um ogro qualquer mandou apagar seus escritos com cal. Felizmente, um professor universitário conseguiu organizar um movimento de recuperação e tombamento dos escritos do Gentileza, cuja história acabou imortalizada na música de Marisa Monte. Gentileza gera gentileza, dizia o Gentileza. Gentileza demonstra educação, apreço. Um sorriso, uma expressão educada, uma demonstração de eu me importo, são capazes de provocar milagres. E o Brasil, hein? É um país gentil? Eu acho que sim, sabe? Aliás, eu tenho certeza que sim. Até no hino cantamos dos filhos deste solo as mães gentil. É certo que algumas cavalgaduras tentam empanar o nosso espírito gentil, caloroso e bem-humorado, que encanta a gente do mundo todo. Mas somos, sim, um país irresistivelmente gentil. Demonstramos apreço. E vou repetir algo que eu já disse aqui no Café Brasil. Infelizmente, no mundo de hoje, a confrontação, a crítica e até mesmo o ódio são mais socialmente aceitos que expressões de gentileza ou apreço. Isso é muito ruim, porque o apreço é uma atividade que cria valor. O apreço energiza as pessoas e isso faz com que elas excedam seus objetivos e limites percebidos. Gentileza e apreço deviam ser obrigatórios. O Profeta Gentileza recebeu um chamado divino, assumiu uma missão, largou a família, negócios e passou a pregar apreço e gentileza. A maioria viu nele apenas um maluco que sujava as ruas com aqueles escritos sem importância. Mas alguns, como Marisa Monte, viram um poeta, um sábio, e cantam. Apagaram tudo, pintaram o dedo de cinza, a palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram o dedo de cinza, só ficou. Então, agora pare e responda à pergunta do profeta. Gentileza, você tem sido verdadeiramente gentil ultimamente? ao fundo temos o jornalista Luiz Nassif e ao bandolim interpretando Louca. Eu não achei quem compôs essa aí. É engraçado como funciona essa mecânica da criação de referência. Você não acha aí? Pois lembra-se daquela bomba que matou o nosso diplomata Sérgio Vieira de Mello em Bagdá em agosto de 2003? E aquele foguete brasileiro que a gente ia lançar e que explodiu lá na base de Alcântara também em 2003, hein? Foram duas bombas. As duas explodiram longe. Uma no Iraque e a outra no Maranhão. Uma veio do ódio, a outra veio da tecnologia. O resultado foi muito triste. Ambas mataram brasileiros. Técnicos brilhantes à frente dos setores onde atuavam. Um destacando-se na ONU, nos palcos mais agressivos do planeta, e outros num setor ultra avançado que tenta levar o homem para outros planetas. É, o Brasil não merecia. Precisamos desesperadamente de gente talentosa que nos sirva de referência. De técnicos, diplomatas, políticos, palhaços, artistas, professores, educadores eficientes. E descobrimos que os temos, mas da pior forma, com a bomba ou com a morte. A bomba é notícia e a imprensa revela Sérgio Vieira aos brasileiros. Alto diplomata da ONU, um dos nossos, fazendo acontecer, sendo admirado e respeitado pelas maiores autoridades mundiais. Fazendo a diferença, lutando pela coisa mais preciosa nesses tempos bicudos, a paz. Mas quem era esse sujeito, hein? Onde é que ele andava? A gente não o conhecia. Pouco ou nada sabíamos do seu trabalho. Para a imprensa, aquele brasileiro era apenas uma curiosidade. Um de nós metendo-se em lugares improváveis e fazendo um trabalho que não entendemos. É só outro maluco. Para a imprensa, Sérgio Vieira merecia, enquanto vivo, algumas menções superficiais. E que pena. Precisamos tanto de gente na qual possamos nos inspirar. Precisamos de modelos, mas só soubemos que tínhamos um com a bomba. Já na explosão do foguete em Alcântara, morreram 21 brasileiros. Um golpe no programa espacial Tupiniquim. Mas que programa é esse, hein? Para a imprensa, Alcântara só é notícia quando um foguete explode ou quando serve de moeda de negociação com os Estados Unidos. Para a nossa pobre e medíocre imprensa, Alcântara só é notícia quando explicita o fracasso tecnológico ou administrativo do brasileiro. Que pena. O que estava sendo feito lá, a qualidade de nossos técnicos, o nível tecnológico que atingimos, os objetivos, os benefícios do programa, isso não importa. Importa a falha. E só descobrimos que tínhamos técnicos de alto nível, brasileiros, depois da bomba. Só descobrimos que nossa capacidade de colocar um satélite em órbita a custos baixos causa apreensão em gente grande depois da bomba. Perdemos a oportunidade de nos orgulhar daqueles brasileiros enquanto vivos. Pois, depois das bombas, fomos massacrados pela imprensa. Aqueles brasileiros esquecidos viraram heróis pra cá, heróis pra lá. A caça aos incompetentes que permitiram que a bomba explodisse. Como eram importantes, eficientes, admirados e imprescindíveis os brasileiros que a bomba matou. E dá-lhe lágrimas. Eu preferia ter visto toda aquela homenagem e reconhecimento enquanto eles estavam vivos. Mas a imprensa... A imprensa precisa da bomba. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e exatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. Thank you. altiva, estúpida e invalidar. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moda. Secos e molhados, sempre, né? Cantando Rosa de Hiroshima, um poema de Vinícius de Moraes, musicado por Gerson Conrad, que trata de bombas atômicas e de guerras, e prova que é possível fazer poesia até mesmo com a estupidez do homem. Café Brasil! Abri o programa de hoje com um texto homenageando Valdemar Seyssel, ou Arrelia, que nos deixou aos 99 anos, para a tristeza de algumas gerações de adultos que ainda conservam uma criança em seu interior. Arrelia deixou de ser advogado para dedicar-se ao que mais gostava, fazer a criançada rir. E provavelmente foi chamado de maluco. Depois falei do profeta Gentileza, outro que largou tudo para perseguir um sonho, uma visão, uma loucura, mas um maluco. Depois falei de Sérgio Vieira de Mello, um diplomata brasileiro que trabalhava, onde? Em Bagdá, no Iraque, em 2003, pô, meu, devia ser maluco. E por fim, falei dos técnicos brasileiros que morreram na explosão do foguete brasileiro na base de Alcântara. Outros que só podiam ser malucos para se meter com foguetes brasileiros, não é mesmo, hein? Quanto maluco, né? É, mas essa loucura é assunto para outro programa que eu vou chamar de Maluco Beleza. Pode esperar. Então, vamos caminhando para o final com uma homenagem a nossos loucos referências. Um poema de Mário Quintana chamado Inscrição para um Portão de Cemitério. Na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce uma estrela, quando se morre uma cruz. Mas quantos que aqui repousam hão de emendar-nos assim? Ponham-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. Nós os malucos vamos lutar pra nesse estado continuar. Nunca sensatos nem condizentes, mas parecemos super contentes. Nossos neurônios são esquisitos, por isso estamos sempre aflitos. Vamos incertos pelo caminho, nos comportando estranhos no ninho. Quando a solução se encontra, o maluco é do contra. Mas se vai pro lado errado, o maluco vai do lado. Muito bem, e é com o Hino dos Malucos, de Rita Lee, Fernanda Young, Alexandre Machado e Roberto de Carvalho, que aqui termina mais um Café Brasil. E com o doidão Lala Moreira na técnica, a doidivana Cissa Camargo na produção e eu, gerenciando o hospício, Luciano Pires na direção e apresentação. Eu tô insistindo na tese da maluquice para criar um clima pro próximo programa, tá sabendo, hein? Viu quem veio, hein? O leitor Chico, lá da China, o Arrelia, Secos e Molhados, Rita Lee, Egberto Gismonte, Luiz Nassif, Sua Roda de Choro e Marisa Monte. Tá bom, né? Você gostou, hein? Então visite o www.portalcafebrasil.com.br e participe do nosso movimento para despocotizar o Brasil. Este programa chega até você com o apoio de outros malucos que fazem da música a expressão de sua loucura e com ela mudam o mundo. O Auditório Ibirapuera, www.auditorioibirapuera.com.br. Acesse o site, procure os shows, vá até lá e deixe-se contaminar com a loucura que é necessária. Este é o Café Brasil, um programa que é muito são, feito por gente sã e dirigido para gente sã. Só um maluco para fazer um programa assim, né? Para terminar, uma frase de um anônimo que é uma delícia. Eu não sofro de insanidade, eu aproveito cada minuto dela. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.